singela pra você se lembrar de mim quando ouvi no rádio. Em ondas médias, em ondas curtas de frequência modulada pra você se lembrar de mim quando ouvi no rádio. De tempo ou por falta de rádio, alguém há de passar cantando, assobiando perto de você. Mas se depois disso tudo você não conseguir ouvir porque não quis ou por algum problema, subirei, descerei o morro novamente, como um guerreiro vencedor, cantando o meu hino de amor. Luciana, Luciana, Luciana, Luciana, Luciana. Luciana, Luciana, Luciana, Luciana. De tempo ou por falta de rádio, alguém há de passar cantando, assobiando perto de você. Mas se depois disso tudo você não conseguir ouvir porque não quis ou por algum problema, subirei, descerei novamente, como um guerreiro vencedor, cantando.